Fazia um tempo que eu queria um tempo pra pensar. Não sabia o que dizer. Eu resolvi te escrever uma carta. É hora de partir, mas prometo voltar. Todo dia é tempo e hora pra gente se encontrar. E isso vai passar quando a chuva passar. Só me deixa relaxar, tomar banho de mar. Quando a chuva passar, minha cabeça esfria. É só você chamar. Mas que me amo é certeza. Meu peito me disse pare, pô, beleza. Um tempo pra respirar, sente firmeza. Sem solidão, que eu tô comigo mesma. Nós vem depois, isso é sobre mim. Se não entender isso que faz aqui, quero sentir a brisa, nada ruim. Autoconhecimento se constrói assim, sabe? Gosto de tudo e tudo, tudo. Gosto de amar e tudo, tudo. Não leva a mal se eu quiser muito. Já me negaram tudo, tudo. Gosto de tudo e tudo, tudo. Gosto de amar e tudo. E talvez eu nem queira muito, mas eu garanto, não te iludo. Fazia um tempo que eu queria um tempo pra pensar. Não sabia o que dizer. Eu resolvi te escrever uma carta. Você chamar.